Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, ouvintes da Tropa Quadrencast, bem-vindos a mais um Quadrencast. É isso aí, estamos de volta com mais um programa e hoje nós vamos falar sobre uma história marcante aí da década de 80, uma história envolvendo o amigão da vizinhança que todo mundo gosta, quer dizer, quase todo mundo, né? Tem sempre um ou outro que não gosta, que é o nosso querido Homem-Aranha, né? E hoje nós vamos falar da história de um dos maiores heróis do Aranha, né? A história que seria final, mas muito tempo depois conseguiu estragar, né? E trazer o cara de volta à vida, a última caçada de Kraven. Olha o spoiler aí, ó, spoiler. É, mas porra, a gente vai falar que fizeram a merda depois, né, de estragar a história, né? Spoiler tem tempo? Essa série tem mais de 20 anos, pô. Tem que discutir se pode liberar. Vamos botar aí pra votação aí. Ah, então pra vocês estar tá avisado que vai ter spoilers aí da caçada de Kraven, né, nesse Quadrincast. Alguém morre no final. É, alguém morre no final, né, a gente não pode dizer que é o Kraven, embora o título já dê todo o clima, né, que vai ser. E aqui é o Luiz Garavello, comigo aqui estão o Leonardo, Léo Spy. E aí, pessoal, só falo uma coisa, ratos. Ratos, muitos ratos. Muitos ratos, eu odeio rato, na verdade. E também o nosso amigo Henrique JB. E aí, pessoal, olha só, a última caçada de Kraven é uma ótima história do Batman. Olha só, meu Deus. É, pior que tem bem o climão do Batman mesmo, né? Essa história é bem sombria mesmo. É, tem explicação, vamos discutir isso. É isso aí. Então, depois que acabar a vinhetinha, a gente já começa a conversar aqui. Estamos de volta, né, para falar sobre A Última Caçada de Kraven, uma história que saiu aqui no Brasil há muito tempo, né? Quanto tempo faz que saiu A Caçada de Kraven aqui? Olha, eu acho que eu nem lia quadrinhos ainda, cara. Saiu nos Estados Unidos em 87. É, no início da década de 90, a defasagem Marvel Brasil era de 4 anos, então deve ter saído aqui em 91. É, mas eu diria que foi até antes, porque nós vivíamos aquele boom dos quadrinhos adultos dentro das séries americanas de super-heróis. Então, e essa edição teve muito destaque, né? Pode ser que tenha saído antes, realmente não lembro que eu... Mas essa série, assim, é uma saga, digamos, em 6 edições. Mas ela foi reunida e depois encadernada, mas ela saiu nas histórias normais do Homem-Aranha, né? Lá fora, né? É, lá fora. Aqui ela saiu em tamanho americano, em 3 edições, 2 histórias em cada uma. É. Lá fora ele espalhou a série em 3 séries diferentes do Aranha, né? Então, tinha lá Amazing Spider-Man, número tal... Web of Spider-Man... É, eu achei aqui foi... Aqui saiu pra abril em 91, essa... Aê, acertei! É isso aí. É, gozada, o encadernado saiu no mesmo ano. Hoje em dia não demora mais tantos anos pra lançar um encadernado de uma história, né? É engraçado, mas eu tinha a impressão que tivesse saído mais junto dessa época de 87 por causa daquela onda que a gente viveu de quadrinhos de qualidade, né? Você teve o estouro do Watchmen, do Cavaleiro das Trevas... Mas aí você já tá atribuindo valor a essa saga, tá falando que ela é de muita qualidade. Ah, pô, é assim, tanto que a gente tá aqui até hoje falando sobre isso. Não, ela tem qualidade, mas não se compara a essas que você tá falando. Não chega a ser um Watchmen, não chega, é muito longe de ser um Cavaleiro das Trevas, um Demolidor, Queda de Murdoch, tá bem abaixo, né? Vamos ser sinceros. Começando um pouco polêmico, o Homem-Aranha não tem muitas histórias assim emblemáticas, digamos assim, que você possa pegar e fazer um encadernado assim. Você tem as histórias marcantes, digamos, a morte da Gwen Stacy, as primeiras histórias assim, são até bem interessantes. Eu li, né, naqueles encadernados que vinha fita com desenho animado, né, do Homem-Aranha. Ah, aquela série foi muito boa, né? Com as histórias antigas em preto e branco. Sim, sim. Era um papel jornal vagabundo, mas vinha o desenho também, né, nas fitas. Mas o Homem-Aranha não tem essas, digamos, essas sagas consideradas entre as melhores e tal. É, até porque se pensar bem, você pega aquela coleção que a Panini tem dos maiores clássicos, né, que tem dos super-heróis, você pega do Aranha, não tem assim um arco. Tem a Última Caçada de Kraven, né, que também saiu por esse formato, mas aí eu tenho o quê? Tem uma versão que é mais, tipo, os mais clássicos é histórias do Stan Lee, do Romitão, né, do John Romita, né, que tem... Aí tem a primeira aparição do Venom. Isso. O Run do Mark Falaine, né, que na verdade a gente lembra bastante, porque foi quando o Aranha realmente explodiu, né, nas vendas. É, eu fico com a impressão que o personagem Homem-Aranha, ele rende muito bem na série normal dele, com uma continuidade, quer dizer, não é um personagem que te... Não sei por que esse fenômeno, mas ele não propicia essas histórias isoladas, em que algum artista vai num aspecto específico dele, desenvolve e sai uma grande história. Como o Batman, que tem uma minissérie atrás da outra, e muitas delas são de boa qualidade ou de ótima qualidade, explorando aspectos diferentes. E o Aranha... É um personagem de série, de equipe criativa, que mantém aquele título constante e aos poucos vai desenvolvendo aquela história, aquela fase. É, mas o Demolidor é meio assim também. O Demolidor, assim, digamos... Demolidor não tem tantas histórias emblemáticas como o Batman, por exemplo. Mas tem, tipo, umas três ou quatro, assim. É, o Homem-Aranha, realmente, eu só lembro da Última Caçada de Kraven. Mas Demolidor também, você não tem minisséries dele, né? Não tem edições especiais dele. São mas só... Mas tem sagas, entendeu? Sagas contínuas. Tem arcos bons, mas não tem... É, uma do Aranha que eu lembro que é bom, mas também recai nesse caso que não é uma história separada, é um arco dentro do título mensal, é a morte da Jim DeWolf, né? Que... Sim, sim, saiu pela Panini também nesses clássicos. Mas eu acho que basicamente o Aranha tem esse detalhe, né? Ele até talvez por ele ser um herói urbano e não ter assim, tipo, vilões muito... Quer dizer, são vilões, super vilões, mas não são assim vilões ultra loucos, tipo, os do Batman são completamente pirados, né? Os do Aranha, a grande maioria são pessoas mais ou menos normais, né? Então... Não dá pra inventar muito. O Demolidor também, né? Não tem muito vilão fora da curva, né? A grande maioria dos vilões dele são... É o Rei do Crime, sei lá, é o Coruja. São vilões mais normais, né? É, mas até dá, né? Se você pega um artista, dá liberdade pra ele pra pirar em cima daquele personagem, daquele vilão, dá pra render umas histórias surpreendentes, sim. Como já fizeram o Bendis, o Miller, a Innocent também, de certa forma, é a fase dela... Mas enfim, Brubaker, tô falando. Né? É, o Brubaker, bem. Isso, bem. Mas tô falando de outro personagem já, né? Não, do Homem-Aranha, a única história realmente se encaixa, esse único arco. O Homem-Aranha nem é o principal, né? Vamos falar a verdade, né? É o Kraven que é o principal dessa história. É verdade, tem uma dinâmica aí interessante. Eu não sei se eu entendi bem por que são três personagens. Você tem os dois antagonistas. Mas tem um ali que fica de joguete o tempo todo, que é o Ratos, né? Você tem o Kraven como aparentemente o vilão, que na verdade acaba sendo o protagonista. O Aranha meio que serve como antagonista dele, apesar de ser o herói de verdade, mas é como se fosse um vilão que o Kraven enfrenta, quer dizer, alguém que ele tem que derrotar. E o Ratos fica oscilando entre os dois. Tem uma hora que briga com o Kraven, tem uma hora que briga com o Aranha. Ele fica coitado. É, o Ratos é alguém em quem tem que dar porrada, né? Vamos deixar mais ou menos por assim. Ele é o cara pra entrar na parte da ação. É o cara pra dar as porradas, né? Pra entrar na briga. É, e aí uma coisa que sempre me intrigou. Caramba, os caras entram naquele esgoto nojento de Nova York, rolam e se afogam ali. Fica tudo bem, ninguém pega umas enterias, uma diarreia. Leptospirose, né? O cara, porra, é um rato, né? Os caras se vacinam semanalmente. O cara vai todo fim de semana pro hospital, toma vacina disso pra até pra evitar. É, até condizente o Kraven resolver escolher o Ratos pra enfrentar e derrotar e mostrar que ele é forte, né? Já que ele já não tava preocupado em viver muito tempo mesmo, né? Tava... Então, pegasse uma doença, não ia nem sentir nada. Tá vendo que o nome original do rato é vermin? Alguma coisa nesse sentido. Pois é, mas vermin não seria verme? Não sei. Não, não é exatamente não é verme, mas é. É porque o nome, mas não é ratos. Não é ratos. É interessante, né? É verme aqui, tô vendo aqueles famosos dicionários online, né? É mais no sentido de peste, parasita, né? Desse sentido. Ele meio que controla os ratos, né? É por aí. Deve ser mais ou menos nesse sentido de ser tipo... Eu nem lembro como é que chama agora o coletivo de ratos. Olha, coletivo de ratos. Olha, que a gente lembra dessas coisas. Olha aí. Não, é porque você tem aquela famosa coisa de score, né? Os lobos. O coletivo é de lobos, é o cadeia. O coletivo, sei lá, de bois, é rebanho ou manada. Nem lembro agora também. O coletivo de ratos é o quê? Rataiada. É Ratatouille, é filme da Disney também. Mas a gente até acabou esquecendo de falar, né, quando a gente começou a falar da Última Caçada, que na verdade é uma criação, né, do J.M. DeMatteis, né, que depois de muito tempo todo mundo lembra do trabalho dele na Liga da Justiça, né, a famosa Liga Engraçadinha. Ele é mais conhecido por ser autor da Liga Engraçada. É isso. Ouça o nosso quadrincast da Liga Engraçadinha, o link vai estar no post, né, já para necessário. Tem os desenhos do Mike Zeck. Também que é um baita desenhista, né? Eu gosto pra caramba dele. Cara, ele é muito bom desenhista, mas ele não... Acho que parece que ele não tem a fama que ele merecia, né? Eu acho que ele é um tanto inconstante. Nessa fase, ele tá muito bem nessa minissérie. Eu conheci o trabalho do Mike Zeck na época que desenhava o Mestre Chisseiro. De Kung Fu, né? Não, antes, Mestre de Kung Fu, no Heróis da TV. Eu adorava o traço dele, porque era um traço bem realista. Até porque os personagens que ele desenhava eram seres humanos normais. Tinha o Shang-Chi, tinha aquelas gangues das ruas de Nova York, aquela galera da espionagem que trabalhava com ele também, né? E era um traço que destoava de um traço um pouco mais fantasioso que tinha no resto das revistas, com os super-heróis mais coloridos, né? Depois de um tempo, da década de 90, eu percebi uma queda no traço dele. Ele parecia que começava bem e depois começava a decair. Nessa minissérie mesmo que você mencionou do Justiceiro, que apresentou o Justiceiro como protagonista para uma série própria na Marvel, primeiro com minissérie, depois série própria, ele começa muito bem, arrebentando com o primeiro número, aí no segundo já tá bom, mas não tá tão bom, no terceiro já caidinho, no quarto tá ruim, e no quinto é outro cara. Você vai ver, o cara não consegue manter o ritmo, né? Então vou apressando ele. As pessoas gostam muito de uma graphic novel do Justiceiro, que era o Retorno ao Grande Nada, que ele voltou ao Justiceiro com aquele traço dele, né? E a história é muito boa mesmo, mas o desenho, tem hora que eu não reconheci quem era o cara que tava aparecendo. Uhum. Tinha lá um sujeito, um asiático, que tinha fugido da cadeia, e quando o cara aparece de novo, eu não sabia se era ele ou se era outra pessoa. Pô, um asiático, não tem como errar. Tem sim, pô. Tudo bom, cara. Mas era o único asiático da história, não podia ter dúvida de quem era. É um dublê. Quem é esse cara que não apareceu até agora, né? Então me parece assim que ele tem um fôlego curto. E é uma pena, porque o trabalho dele é muito bom quando ele acerta, né? Como essa minissérie. Uhum. Lembrando também que Mike Zeck é autor da melhor história da Marvel de todos os tempos, a nossa famosa Guerras Secretas, né? Também. Grande Guerra Secreta. Melhor história, meu. Eu ouço o nosso Quadrincast também sobre Guerras Secretas, olha aí, eu tô fazendo jabá hoje, direto. Olha só, não é a melhor história, mas esse Quadrincast merece ser ouvido. Sim, com certeza. Foi pelo menos um dos mais divertidos que a gente já fez. Emblemático isso. Rendeu altas gargalhadas aqui. Bom, mas voltando lá à história, né, até eu tava dando uma pesquisada aqui e achei interessante que o DeMatteis, né, ele disse que ele criou essa ideia da Última Caçada de Kraven, quando ele lembrou, ele não sabia ou tinha esquecido que o Kraven é russo, né? Ele tem uma origem russa. Isso eu não lembrava, cara. Mas vale a pena mencionar como é que ele chegou a fazer a Última Caçada, porque antes disso ele passou pela DC, né? Oferecendo essa ideia. Ele tinha a ideia de fazer uma história com o Batman, em que o Coringa ia aparentemente matar o Batman e aí ia ficar são. ia passar a loucura dele, porque o que motivava a loucura dele era o desafio, o jogo, o combate. Mas sem esse antagonista, não tinha mais razão de ser, e ele ficava bom na cabeça, até descobrir que o Batman estava vivo e voltar como era antes. Só teve um problema, ele chegou nessa época, na época errada, né, DC, porque o editor tinha lá um projeto para publicar com um certo escritor aí inglês que estava surgindo ali, um tal de Alan Moore. Então, falou, pô, essa aqui é piada mortal, eu não posso largar a mão desse material. Inventa outra coisa aí. Aí falou, ah, que tal trocar então o Coringa pelo Hugo Strange? Não, não rolou. Aí, quando ele foi chamado para assumir a série do Aranha, opa, é agora. Agora é minha chance. Olha, ainda bem que não aceitaram. É. É bom, vai saber se ia ficar bom, né? Vai saber, mas... o desenvolvimento da história, né? Mas a ideia ele, eu não achei tão, assim... Não, mas ele foi malandro, porque ele acabou reaproveitando essa história anos depois com uma história que aqui no Brasil se chamou De Volta à Sanidade, em que o Coringa fica bom da cabeça. Vale a pena dar uma olhadinha, procurar essa história. Mas é comum, assim, escritor reaproveitar a ideia. Sim, né? Com certeza. Será de um pra outro, não sei o que. É só adaptar um pouquinho, né? É quando não se plagia também, né? É. Esse autoplagia, né? O John Byrne é campeão disso, né? De se autoplagiar nas histórias. Agora, com certeza, essa história da última caçada de Kraven não seria publicada hoje. Da maneira como a gente lê essa minissérie aí, com todas essas reiterações, as situações que vão se repetindo e que vão se martelando em cima, como se fosse uma coisa repetitiva que te perturba, te persegue, essa narrativa assim não tem espaço na linguagem de hoje em dia nas revistas em quadrinhos. É, até porque é uma história bem parada, né? A gente falou até que o Ratos é a parte de ação, né? Onde tem as brigas, mas... até mais ou menos perto do fim, a história não tem ação, né? Porque, na verdade... E boa parte da história, o Homem-Aranha tá lá, sei lá, enterrado. Isso. É, ele tá passivo, né? Ele não tem muito o que fazer, porque ele tá como vítima total de condições que ele não controla. O cara anda em parede, o cara tem super força, super agilidade. E nessa história, ele tá à mercê do que o destino determina pra ele. E o destino, nas mãos do Kraven. Eu vou começar aqui a história, tipo, o início, assim, o Kraven parece que ele tá numa, tipo, uma crise de meia-idade, digamos assim, né? Parece que ele dá a entender, assim, que ele já tá velho, que ele vai morrer e tal. Ele não fala que ele vai morrer, mas que ele se considera já velho. E eu acabei pesquisando um pouco e falam que ele aparenta ter, sei lá, uns 40 anos, mas ele já tinha 70. Não, aí também não cola, né? Não, é pela informação oficial da Marvel, que todo o treinamento e ele toma, né, umas ervas, um elixir e tal, pra ter essa força, essa agilidade sobre-humana, então. E esse próprio soro retarda o envelhecimento dele, né? É, então isso explicaria um pouco, assim, apesar dele não aparentar ser tão velho, o cara já viveu bastante e ele pode estar na cabeça dele, pô, eu já vivi tudo que eu tinha que viver... E eu me sinto frustrado porque esse cara aí que se veste de aranha, porra, me derrota. Uhum. Eu não sei porque, o cara é um caçador famoso, resolve, pô, enfrentar um super-herói, né? O cara já não bate bem na cabeça, né? É, mas a questão dele não era fama nem fortuna, que isso aí já tinha, né? Ele queria o desafio da caça e sobrepujar a sua presa. E o aranha era a presa que escapava do poder dele, né? É, você falou na coisa da crise da meia-idade, né? E uma das características principais dessa minissérie, que é uma coisa que não aconteceria numa minissérie hoje em dia, é essa melancolia, né? Ele tá nostálgico, ele fica falando do passado da família dele, como na Rússia antiga existia glória, existia esplendor com os czares, a família dele teve que fugir na época da Revolução Russa, né? E o Demáteis contou que ele se inspirou muito em Dostoiévski pra sim, isso. Sim, sim. Dostoiévski. Um escritor que fez uma série de clássicos na literatura e sempre batendo nesses mesmos temas, da pessoa que está presa numa situação, num destino do qual ela não pode escapar, de um erro que comete e não tem como você esconder, porque alguma hora alguém vai descobrir. O melhor exemplo disso é o Crime e Castigo, já foi adaptado muitas vezes em filmes, quadrinhos, em séries, né? Um dos temas que ele repisa sempre é o da pessoa que vai se degradando, vai sentindo culpa, até entrar no estado patológico, que pode levar ao homicídio, à loucura ou até ao suicídio. Isso exatamente no Crime e Castigo, que é uma das obras mais famosas dele, e tá nessa minissérie também. Uhum. É, mais uma prova de que o Craven é bem velho, né? Os pais dele fugiram da Revolução Russa, né? Isso, 1917. Você já tem uma ideia, né? Nossa, mas aí é demais, né? Ele é vivo desde aquela época. É, ele teria 100 anos, né, hoje. É, isso é, quer dizer, que eleva. Ele tem 100 anos dele, hoje, né? Os pais dele fugiram. Ele era um garoto quando fugiram da... É, se ele fosse mais novo, assim, se ele tivesse a idade que ele aparenta, ele teria nascido quando a mãe dele já tinha mais, sei lá, de 40 ou 50 anos, né, cara? A gente pode falar que, na verdade, como o Henrique falou, é uma história muito sombria, né? É uma história bem... As cores são bem carregadas, os ambientes são quase todos fechados, né? Não é uma história de grandes ambientes, de cores, de luz, não. É uma história bem sombria mesmo, como o Henrique falou, bem melancólica. Uma história que a Alan Moore hoje em dia falaria que vocês entenderam errado, o Watchmen Cavaleiro das Trevas, entendeu? Vocês entenderam errado. Logo a sequência que abre a história, que é o Craven nu numa sala com fumaça, no meio dos bichos empalhados, lutando com esses bichos, tentando mimetizar o potencial, a selvageria deles, né? E essa selinha aqui é bem exemplar dessa reiteração, porque ao longo da minissérie toda vai haver cenas dele pelado, brigando com algum animal, ou seja de mentirinha, ou seja de imaginário, e no meio daquela fumaça, daquelas luzes. E sempre, sempre remete a ele, né? Que ele é um caçador. É. Ele tem que sempre estar confrontando os animais. Ele se alimenta dessa energia, né? Dessa energia animalesca que supostamente ele quer dominar, quer absorver dos animais que ele caça. Isso. E até é uma coisa até comum ao longo da história, né? Ele tá enfrentando aranhas, né? Ele come um monte de aranha. Sim, é, até aí não fica muito claro se é um devaneio dele, né? Se é alguma coisa, ou se é de verdade mesmo. É, fica meio estranho porque parece que o Peter tá sonhando isso, né? Uhum. Ao mesmo tempo que depois o Craven, quando encontra o Homem-Aranha, fala que comeu a aranha, entendeu? Então por isso que eu não acho que seja totalmente um devaneio. É, ele devora, assim como um canibal das tribos indígenas brasileiras, que tinham aquele conceito, aquela cultura de devorar o inimigo, não por raiva, mas é para absorver as qualidades guerreiras que ele tinha, né? Atenção, é a hora de matar a fome, está na mesa, pessoal! Sim. Há muitas culturas assim que a gente considera mais primitivas que comer o corpo da pessoa, comer o cérebro, você adquiria o conhecimento, a história daquela pessoa. É, tem uma cena muito bonita do Peter, lá para o final, de um devaneio dele, de uma aranha que é atacada por umas criaturas, e aí a barriga do bicho abre e o Peter sai de dentro como se fosse um filhote saindo do ventre da mãe. Sim. A mãe aranha gigante. Quer dizer, o Peter acaba também tendo os devaneios que o Craven a gente vai acompanhando desde o começo. Como se essa loucura fosse contagiante, fosse passada adiante do Craven pra vítima dele. É, que na verdade, depois que o Craven tem esse devaneio ou essa refeição aí de aranhas, ele consegue capturar o Homem-Aranha, né, com um dardo, que até deixa o Homem-Aranha tonto, né, que ele começa a ver fantasmas na frente dele. É, quer dizer, coisa que ele podia ter feito lá pros 20 anos atrás, né? É. O interessante é que, tipo, durante a briga o Aranha fala, mas esses olhos não é o Craven que eu conheço, né? Que o Craven consegue prender ele numa rede, tá com um rifle na cara dele. Aí fala, ah, você não é assim, você sempre gostou de lutar homem a homem, com as próprias mãos. É, e o Kraven vai lá e dá um tiro no cara, né? Assim. E aí ele leva um susto, vendo que é pra valer. Essa é a única parte em que o Aranha faz piada, né? Uhum. Mesmo na primeira sequência que o Aranha aparece no meio de um grupo de bandidos, eles estão velando um colega deles que faleceu, né? E aí o Aranha se sente sensibilizado e colabora com dinheiro pra pagar o caixão do sujeito. Esse ficou meio irreal, né? Porque o Aranha sempre é um fudido de grana, né? Era mais fácil ele chegar lá, pegar um pouco pra ele e ir embora. Mas eu entendo, assim, que tem a ver com esse contexto, né? Já que a gente tá falando o tempo todo sobre morte, sobre culpa. O Aranha me parecia meio culpado de ser participante, de ser um dos culpados por aquele bandidinho de terceira. É, que era um ter tido aquela vida michuruca e ter morrido sem nem ter onde ser enterrado. É, e também a gente tem que lembrar que um pouco antes dessa saga aqui, tanto lá no Rafael quanto aqui no Brasil, tinha morrido o Ned Leeds, né, que era um coadjuvante do Aranha, né, que depois se descobriu que tinha envolvimento lá com o Duende Macabro lá. Então, tipo, ele tava meio nessa vibe de perda, né? Vale a pena notar que essa minissérie, apesar de parecer bem fechadinha, ela saiu dentro da continuidade da revista de linha, né? Sim, sim. E o Netflix era mencionado. A gente não falou, mas o Homem-Aranha está com o uniforme negro, né? Sim. Ah, é importante, negro. Tem tudo a ver. Mas esse aí não era o Sibionte, né? Não, era acho que já era depois o de pano, né? Sim. É, uniforme normal. E essa página, quase de abertura da minissérie, com o desenho da aranha que tem no peito dele, ficou muito bonita, né? Sim, sim. Esse design que depois foi aproveitado pelo Venom sempre foi uma coisa muito bem feita. É, o uniforme negro é um uniforme que eu gosto pra caramba. Eu acho muito, muito bacana, né? É o uniforme negro do Homem-Aranha e o uniforme marrom do Wolverine, né? Sim. São melhores que os originais. É, eu acho que os desenhistas gostam mais do uniforme negro mesmo, né? É, não sei porquê, né? Mas. Desenhando aquelas teiazinhas, né? É. Como é que foi inventar um uniforme tão trabalhoso desse? Eu tentei desenhar muitas vezes quando era garoto o Aranha e... Sempre saía de um jeito diferente. É, porque é difícil você fazer a linha do desenho acompanhar o contorno do corpo, né? Sim. Cara, se você olhar aquela aranha que tem atrás do uniforme clássico dele, cara, aquilo dali não é uma aranha, não, cara. Aquilo dali é no máximo um besouro achatado, alguma coisa. Aquilo dali era um bicho diferente que o Peter Parker... não sabia desenhar, entendeu? Ficou meio estranho. É. Mas voltando aí à história... Mas o Mike Zeck, ele aproveitou para largar a mão de alguns recursos que ele sempre gostou de usar. No Shang-Chi havia isso aqui também, que é colocar um quadrinho solto com algum tema aqui nessa página, daria duas páginas de volta, mais um pouquinho, e vai avançando, e aos poucos você tem umas três linhas paralelas de coisa acontecendo. Tem um cara cavando um túmulo enquanto a história acontece, depois outro momento para ter outra coisa parecida, que um recortezinho com uma evolução de alguma coisa paralela. Sim, sim. Esse cara cavando o túmulo, na verdade, a gente pensa desde o início que é o túmulo do Homem-Aranha. Porque logo depois que o Kraven dá esse tiro, né, no Homem-Aranha, aparece já ele dentro de um caixão e esse caixão sendo enterrado. Uhum. É, mais pra frente a gente vê também que, além do túmulo do Homem-Aranha, o cara teve que cavar outro, né? É. É, mas o interessante é que, tipo, aí já começando o que seria a segunda edição, né, dos Estados Unidos, mas aqui como saiu em a minissérie 3 edições, é a segunda parte da primeira edição, que, tipo, começa já com um Homem-Aranha negro em frente ao túmulo, né, só que ele tira a máscara e a gente vê que é o Kraven usando o uniforme do Homem-Aranha, né? É um Homem-Aranha mais corpulento, né, cara? Marombado, tomou umas bombas aí, foi pra academia puxar uns ferros. É difícil ele se balançar por aí com esse tamanho todo, né? É, por isso que ele nem tenta, né, cara? É. Ele nem arranja umas teias vagabundas, não, porque ele só vai correndo e pulando mesmo. É, a gente até não mencionou, mas a história toda se passa de noite... A história toda se passa embaixo de chuva, né? Sim, sim. É mais uma coisa pra melancolia, pra tristeza da história. A história é toda escura também. Quando não tá chovendo de noite, é no esgoto, né? É. Sim. Nessa segunda edição aparece pela primeira vez o Ratos, né? Uhum. E a sequência que ele aparece é uma mulher correndo na rua, fugindo da chuva, e arrastada por um bueiro. E como eu tinha falado, essa coisa da reiteração, como as coisas vão se repetindo, como se fosse um ciclo que os personagens não conseguem se livrar e eles repetem porque não sabem fazer diferente. Que em outra edição vai ter uma outra mulher e aí o Ratos vai arrastar para um beco, alguma coisa parecida. Só que essa versão do Ratos aí não é aquela que a gente lia na revista do Capitão América, né? Que era uma história mais levinha. Esse cara é canibal, né? Sim. É, na verdade o Ratos, pelo menos nessa época que eu lembro, era representado meio como um personagem meio esquizofrênico, né? Ele tinha esses momentos de ser violento, canibal. E tinha os momentos meio de ficar com medo, de ser como se fosse um ratinho mesmo, sabe? De se esconder no canto, de ter medo de ser machucado, né? Ele é um pouco... Eu lembro um pouco, depois que surgiu, né, no filme, o Gollum, né? Do Senhor dos Anéis, naquela época... Da época que ele fica meio Sméagol, meio Gollum, sabe? Dá meio essa impressão. É, o Gollum também quer se alimentar lá dos hobbits, né? É... Então. E uma coisa interessante do Ratos, né, que na verdade, assim, ele, por que que ele tá na história, né? Na verdade, o Kraven, né, ele não quer só, pra ele, o objetivo dele não é matar o Aranha, né? É, o objetivo dele é superar, é ser melhor que o Aranha. Olha spoiler. Na verdade, o Ratos era o único vilão do Aranha que o Aranha nunca tinha derrotado numa luta. A única vez que o Aranha tinha derrotado ele foi uma vez que ele teve a ajuda do Capitão América. Né? É, que eu acho estranho, né? Porque o Aranha é tão superior, né? Uhum. É, mas o Ratos é meio selvagem, meio... Quando ele entra naquele esquema de violência, né? De, como a gente falou, ele tem aquele lado de medroso, mas quando vai pra violência, ele é um animal completo, né? Ah, mas o lagarto é muito mais forte que o rato, cara. O Homem-Aranha derrota, né, cara? Muito mais perigoso. É meio com a forçada de barra aí dos outros. Nessa história fez sentido, porque a ideia era oferecer pro Kraven um desafio físico que fosse equiparável ao que o Aranha enfrenta, mas que o Kraven tivesse condição de encarar, né? Uhum. Então, escolheram o Ratos, porque se fosse o Lagarto, o Kraven não ia chegar ao final da história pra fazer drama nenhum. É, né, e nesse meio tempo, né, eles gostam de fazer várias coisas enrolando ao mesmo tempo, né, tem a questão da Mary Jane, né, que eles apresentam, que o Peter sumiu, né, ela não sabe onde tá, tem até uma cena que ela tá passeando no meio da rua, né, tentando ver se acha alguma pista, alguma coisa, e tem uns playboyzinhos lá que mexem com ela, né, e além disso, né, tem a famosa cena que você falou, o artifício que você falou, né, que eles usam uns quadrinhos... Como se fossem meio soltos nas páginas, né? Pra mostrar umas coisas. É um rato passeando em cima do túmulo do Homem-Aranha, né? Ah, sim, é. Em vários momentos aparece, né? Um rato e uma aranha. Sim. Um rato em cima do túmulo do Homem-Aranha. Tem hora que o rato come aranha. Mas se você reparar bem, o rato tá em cima de um túmulo, mas acho que não é do Homem-Aranha. Ah, é? Ah, não, é sim, porque o túmulo tá morto pelo caçador. Isso, E a terra tá bem revirada, né? Tá coberto o túmulo. Mas eu achei meio bruto essa cena da Mary Jane na rua, o maluco lá falando, olha só aquilo, já viu calça mais agarrada? Só, dá até pra ver os pentelhos. Ô, tesão, tá esse reguinho aqui atrás... A minha versão não tem essa tradução, não. Pois é outra época, né? É, na verdade é que ele até fala calça agarrada, mas ele fala, vem mostrar teus pelinhos ruivos pra gente. Uhum, não muito, não. É a diferença dos anos 80 pra hoje em dia, né? É, não, a minha versão aqui é da Panini, né? Dos maiores clássicos, né? Isso aí já é 2002, se eu não me engano, 2003. É. Então já é 10 anos depois, né? É mais uma coisa que não impediria essa história de ser feita hoje, né? A Mary Jane sendo quase estuprada na rua, né? Uhum. Então, É, eu acho que numa revista do Homem-Aranha não apareceria isso. É, mas ele tem uma sequência que até lembra aquela sequência clássica do filme do Homem-Aranha, do Sam Raimi, né? Em que a Mary Jane foge na chuva de uns meliantes, eles agarram ela, juntam no, uhum. numa mesa, na parede, né? E aí o Aranha chega pra salvar. Só que esse Aranha é um pouco... violentinho, né? Não, e ela saca logo, né? Fala, né? Esse aí não é o Peter, né? Ela, tipo, ela fica animada, fala, é o Homem-Aranha, tá. Mas, né? O Peter tá me salvando. Mas eu acho que ela percebe por causa do corpo, né, cara? O marido dela não é esse corpo, não. Peter, você subiu pra ir na academia, foi isso, né? De repente. É, e também é estranho, assim, que a princípio a gente não tem muito essa ideia de tempo, né? Porque, tipo, o Homem-Aranha foi enterrado, o Kraven pegou o uniforme e sai pelas ruas e tal, e a Mary Jane parece preocupada, e a gente não entende muito, assim, quanto tempo se passou, né? Mais pra frente vai falar, morreram duas semanas. E o que eu achei um tremendo exagero, né? Porque em duas semanas a Mary Jane já teria encomendado o documento do enterro dele pra ganhar a pensão. Cara, ela é mulher do Homem-Aranha, cara. Podia achar até que o Homem-Aranha tava em outra dimensão. É, não tem muito parâmetro, né? Entendeu? Mas assim... É. Mas duas semanas é muito tempo. Até porque, o que ele fez nessas duas semanas? Ficou enterrado duas semanas sem se alimentar, sem respirar? É, eu acho que... assim, não foi mostrado, né? Mas esses filmes... Sempre tem filme assim que aparece que o cara enterra um cara vivo com a ideia de manter ele vivo. Tem alguma entrada de ar, algum tubo, alguma coisa que vai deixando pelo menos o cara ali vivo, né? Mas se alimentar... O cara precisaria de água, né? Porque a gente consegue viver mais de duas semanas sem comer, mas não sem beber água. É, se tivesse falado que passaram dois dias, já tava bom, não precisava de tudo isso. Eu não sei por que escolheu um período tão longo. Sim, sim. Eu acho que dois dias já daria um impacto. É, e já seria traumatizante o suficiente o cara acordar... o cara já ficaria bem fraco, né? E tal. É. Tipo, continuando, né? Começa a terceira edição, né, dele... da história com o Aranha Kraven, né, o Kraven Aranha, como é que a gente pode chamar esse cara, né, dando um cacete nos bandidos, né, e fazendo uma coisa que o Aranha nunca faria, né, que ele pega um bandido e quebra o pescoço dele facilmente, esse negócio, né, de herói quebra o pescoço, isso aí não... Hoje em dia já é mais famoso, né, mas... Seu Aranha é caçador, assim. É. Não, aí, essa história... Eu notei algumas semelhanças com histórias futuras do Homem-Aranha. Então, imagino que os autores seguintes, assim... essa história é um clássico, né? Os caras sempre leem, pegam referências e tal. Então, esse negócio de ficar um vilão substituir o Homem-Aranha, a gente viu recentemente. Superior Spider-Man. O Octopus, né? A alma dele, sei lá... É a mente, né? Ele troca a mente. Cara, eu não quero lembrar dessa história, não. Mas sabe que eu não acho a ideia tão necessariamente ruim. O problema é como você desenvolver isso, né? Minissérie fechada funciona muito bem e não tem consequências. O problema foi eles fazerem com o Dr. Octopus de um jeito que parecia que não tinha como voltar. E durante muito tempo. E a gente saber que ele vai voltar. Então fica parecendo que a gente tá querendo ser enganado. Então, assim, eu notei... Essa ideia de um vilão substituir o Homem-Aranha e denegrir a imagem dele, né? Porque o Homem-Aranha Kraven aí mata um dos bandidos, ele deixa 15 no hospital, como comentam, né? Outra coisa é que durante toda a história, o Kraven ele fica falando e lutando contra uma entidade aranha. Então isso me remete muito a um certo senhor chamado Straczynski, depois criou o Homem-Aranha totêmico e polêmico. Os poderes totêmicos. É, tipo uma entidade aranha. Como se o Homem-Aranha fosse um avatar, sei lá, de um. Como se fosse um deus aranha, um conceito aranha, sei lá o quê. É, tem até bem a ver com esse delírio do Kraven. Quer dizer, o que a gente tá enfrentando não é um homem, e sim uma criatura. Uma representação, uma fera, é uma manifestação da natureza. O que é o caçador, né? Seria o homem, com seu engenho, sua inteligência, a técnica que o homem tem, enfrentando a manifestação da natureza, que são os animais, que são os obstáculos, as montanhas, os desertos, as florestas. e tentando triunfar sobre o que a natureza colocou ali. O cara escolheu logo a aranha para ser o animal mais poderoso, né? Agora o Kraven, eu diria assim que o Kraven não estava preocupado em difamar o Aranha, como aconteceu com outros vilões ao longo da história dele. O objetivo do Kraven é enfrentar os desafios que o Aranha enfrenta e ser melhor que ele nesses desafios, né? E ser mais vitorioso. E para isso ele não se furta a matar, porque ele não tem esse voto, essa limitação. É, vamos dizer assim, na conduta dele, para ele matar, né, um oponente, para ele não é degradante, né? A vontade dele, assim como qualquer caçador seria, né? E pro Homem-Aranha não. O Homem-Aranha ele tem uma conduta moral que ele evita ao máximo qualquer coisa nesse sentido, né? E aí até nessa hora que o Kraven realmente, logo depois que ele faz tudo isso, né? Que ele percebe, eu tenho que derrotar, eu tenho que agora fazer o meu, vamos dizer, vencer o meu último desafio, né? Meu último teste. E ele vai enfrentar o lagarto? Não, ele vai enfrentar um rato. Ele tá doido, mas é maluco, né? O que ele enfrentou do Octopus, né, cara? Escolheu ratos, né? Se fosse o Dr. Octopus, ele não ia ter a chance de chegar ao fim da lição que ele queria ensinar o Aranha. Ele ia apanhar ali mesmo. Mas agora tem uma sequência que eu acho bem impactante, bem impressionante, com ratos. E o ratos antes apareceu na história, puxando a mulher pro bueiro e atacando ela, né? Depois teve outra na rua, no meio fio, ele puxa pra um beco. E agora mais uma, pra deixar bem claro pra quem não entendeu ainda, que ele é um monstro, né? Que é quando uma viatura policial topa com um cara atravessando a rua. E aí vem aquela criatura estranha, né? E o rato, se assustado com a luz do carro, ataca os policiais. E é uma coisa grotesca, parece que tem saído do conto da cripta. Até porque são dois policiais, né? Ele joga um policial no chão e manda os ratos devorar ele, né? Nossa, nojento. E aí a outra policial consegue balear ele, né? E aí ele olha pra ela e tipo, ele fala que a voz dela, o rosto dela me lembra minha mãe. Ele pega a mulher, joga em cima da viatura e dá uma lambida na cara dela, estilo meio babando, Michelle Pfeiffer, né? Babando aquela gosma amarela, nojenta. Traumatizou a mulher, né? Essa mulher nunca mais vai sair em patrulha. E interessante que logo, um pouco, não demora muito, já tem uma cena de pancadaria aí entre o Kraven e o Ratos, né? Que o Kraven vai até os esgotos caçar o Ratos, né? Eu queria destacar uma sequência que eu achei fantástica. Do Kraven em casa, ele tá lá com o roupão dele, né? Acabou de tomar banho, fumando um cigarrinho, pega um facão de uns 50 centímetros, que é coisa normal na vida dele, e fica espetando uma gaiola onde tem um rato dentro. E o ponto de vista mostra como se fosse uma câmera na altura do tamanho do rato, olhando lá de cima o Kraven com aquela mão gigante descendo na direção do rato. O rato desvia, aí ele espeta com a faca e o rato desvia de novo. E ao mesmo tempo mostram ratos, o vilão, lá no esgoto, inquieto, rodando com um olho pro outro, como se o ratos lá no esgoto fosse o rato que tá na gaiola. Eu achei fantástico esse finalzinho da página, que mostra de baixo pra cima o Kraven, como se fosse um deus descendo aquela espada gigantesca, aquela faca gigantesca, e o Ratos pequeno embaixo olhando pro céu, olhando pra cima, pro nada, como se fosse ele o rato ali dentro. Exatamente, fantástico. E os próprios recordatórios ali, né, como se fosse a mente do Kraven falando, eu sei o que é você, eu sou um caçador, eu ouço você, você é o meu teste de purificação, é bem isso, né, essa questão de, tipo, parece até que eles estão... Tá mostrando que eles estão se conectando, né, de alguma forma. É estranho isso, porque logo antes do Kraven enfrentar o Homem-Aranha teve um pesadelo e tal, e parecia sentir, né, alguma coisa relacionada ao Kraven, e o Ratos, antes de enfrentar o Kraven, também, né, teve uma sensação, alguma coisa de estar sendo caçado. Não sei assim, se tem alguma coisa a ver esses elixir, esses negócios do Kraven aí que ele toma, esse cigarrinho do capeta que ele fuma, né? Que é o que dá poder a ele, e também não sei se conecta a mente dele à presa, entendeu? Porque nos dois casos deixa claro que quem estava sendo caçado percebeu que estava sendo caçado, logo antes até de começar, né? Eu acho que a ideia do roteiro é mostrar como que os personagens estão sempre presos a um destino e tentam lutar, tentam escapar do destino que não pode ser evitado. E eles, quando são caçados, eles sentem esse medo, e o medo é uma coisa que é recorrente aqui. O rato sente medo, o aranha sente medo também, várias vezes ele fala isso, e eles se veem presos nisso, tentando, lutando sem poder sair, como se tivessem condenados a repetir o mesmo procedimento sempre. Na verdade, a minissérie toda se trata de um cara que resolveu romper com esse círculo vicioso da vida dele e resolveu tomar de uma maneira radical o controle da sua vida, o que vai acontecer com ele, porque nos quadrinhos que a gente vê sempre, um herói enfrenta um vilão, aí prende, aí o cara foge, aí faz mal para alguém na sociedade, aí o herói vai de novo, e essa coisa vai sempre se repetindo. E aí tem um cara, que é o Kraven, que fala: não, chega dessa droga, eu vou resolver essa parada hoje. Uhum. E aí até a luta deles é muito boa. Muito bem feita. Tem uma cena aqui que eu tava revendo aqui, que é tipo, no meio da luta os dois param meio que se olhando, e aí os dois balões se unem rosnam, rodando pro outro, nossa. E não tem técnica aí, né? Não tem Kung Fu com arame, nada parecido. Não. Coreografia. São duas feras se enfrentando. Sim. Não, é engraçado que o Kraven de caçador passou a ser uma fera, né? Sim. Ele sempre foi meio representado como um caçador, mas que tenta emular, né, o jeito que as feras caçam, né? Ele vestia sempre aquele colete de leão, né? Não, olha só, não vamos falar do uniforme do Kraven. Um dos piores uniformes que eu já vi, cara. Logo no tanguinha, começo, né? Não combina. É ridículo. Logo no começo, ele parece aquela tanguinha ali. Isso é uma bichona! Kraven, você é uma bicha louca, cara. Você é uma bicha russa de bigode ainda. É um Tom Selleck viado russo. Eu acho que tá mais pro Fred Mercury, né? É mais um Fred Mercury. O Ricardo não vai gostar disso, né? O Kraven é do Village People, cara. Porque aquela roupinha, aquele bigode... Não, mas falando sério, o uniforme é muito feio. O cara poderia ser um caçador com um uniforme mais estiloso, entendeu? Mas sabe, o cara quer mostrar o peito peludo, mas o uniforme é muito ruim. E a terceira edição termina com o Kraven vencendo, né? E numa cena impressionante, né? Um cara um bebum sentado na frente de uma banca de jornal, né? Coisas que hoje em dia estão em falta, né? No Brasil, né? E aí passou a aranha carregando ratos, assim, do nada. E ele fica naquele discurso dele, tempo todo nos recordatórios, né? Repetindo: ele é aranha, eu sou aranha, eu venci o desafio. Eu me ergo das profundezas, eu sou triunfante, quase com uma ode, e dá uma sensação também de despedida, né? Sim. O último quadrinho, né? Tem a mão saindo do túmulo. Exatamente, né? Que é aquela questão que o Henrique falou, né? De deixar um quadrinho solto com alguma coisa acontecendo em paralelo, né? Então na última página, na penúltima página, tem tipo, você vê a Terra dando uma mexidinha, e é o último quadrinho justamente a mão do Homem-Aranha surgindo, né? Quer dizer, quando o Kraven alcançou, vamos dizer assim, o ápice, né, que ele queria, aí vem a próxima coisa, né? Que é o Homem-Aranha voltando. Eu fiquei imaginando essa minissérie no formato de um filme, como é que seriam esses cortes, né? Mostra túmulo, só o pedaço do túmulo ali junto à terra, revolvida, aí mostra uma cena, uma sequência de ação, corta, aí volta pro túmulo, mexe um pouquinho ali a terra sozinha, depois volta pro bebum vendo o Kraven saindo do bueiro, arrastando ratos, aí corta, mostra a mão aos poucos saindo da terra molhada. No filme não funcionaria do mesmo jeito. Acho que não daria muito certo. Não dá pra você fazer tantos cortes, entendeu? Não pode ser tão rápido. Uhum. Acho que poderia ser cenas... Você vai juntar... Cada cena de um filme, você juntaria uns 3, 4 quadrinhos desse pequeno, assim, entendeu? Faz uma ceninha, tipo, rápida, sei lá, uma folhinha caindo em cima da terra, ou um bicho andando por cima da terra, né? Uma coisa assim, mas... Não daria pra ser tipo, ah, uma cena, corta pro túmulo. Cena, corta pro túmulo. Cena, corta pro túmulo. Ia ficar muito... Acho que no quadrinho funciona muito bem. Em filme, acho que muita gente acha cansativo. A linguagem é outra. E aí tem, tem o famoso sonho do Peter, né? Que sonho tá ali, a volta, né? É uma viagem. Uma página branca pra o corpo, né? É uma viagem, cara. Isso aí. Ele pequenininho lá no meio da página, isolado, só com os pensamentos dele. É, o próprio Aranha fala pro Kraven, né? Que o Kraven usou drogas ali nele. Ele, ele tava todo, né, drogado, viagem total, assim. Ele aparece saindo de dentro da aranha gigante. Ele enfrenta os bichos lá, entendeu? Ele não tá raciocinando direito. Não, tanto que até ele pensa, né, o Gwen morreu, o Ned morreu, o T-Bay morreu, mas eu sou imortal, eu sou aranha imperecível. Ele aparece se arrastando num túnel embaixo da terra, a página inteira são vários quadrinhos que aos poucos vão aproximando ele. E na última edição tem uma sequência igual com o aranha vestido com uniforme negro fazendo a mesma coisa. É, de novo essa reiteração dessa loucura do Kraven, porque o desequilíbrio emocional, mental, é muito isso, né? É o cara com seus próprios pensamentos remoendo aquilo ali e uma ideia levando a outra e sem ninguém com quem dialogar, aquilo vai se realimentando, né? É, e até, tipo, nessa hora é até interessante que ele fala, eu não sou... Aranha é a mentira, eu sou o Peter Parker, né? Quer dizer, ele faz o caminho meio que inverso do Kraven, porque o Kraven queria se tornar a aranha, né? Queria se tornar essa força, essa, vamos dizer assim, essa entidade, e o Peter Parker não, descobre que na verdade, a aranha é só a máscara que ele usa, né? Que a força dele mesmo é ser Peter Parker. É, o Kraven queria virar o herói totêmico. Isso, se fosse Straczynski escrevendo, quem sabe, né? E nesse processo dele se arrastando da terra, no sonho dele, ele sai da terra uniformizado, né? Como ele tinha se enterrado. Uma coisa também que ele sempre tá falando em todo esse momento é lembrando da Mary Jane, né? Que ele fala, eu amo você, eu preciso de você, Foi o que deu força pra ele, né? Exatamente. Ou seja, hoje em dia o Homem-Aranha não conseguiria, porque já tá divorciado e tal. Perdeu a mulher. Maldito quesada, hein? Mephisto. Né, não teria força pra, pra poder sair dali. E também tem o famoso quadrinho solto, né? Que durante essa parte da história o Kraven meio que tirando, né, a máscara do Aranha e fala, ele saiu do túmulo, aí ele tá vindo, aí ele tá chegando. E aí você tem o Aranha arrebentando com aqueles bichos empalhados, quer dizer, a mesma coisa que teve lá no início da minissérie com o Kraven. Como é que ele usa essa repetição, essa reiteração o tempo todo, né? É, que é justamente quando ele descobre, né, que ele ficou 2 semanas enterrado, né? Porra, 2 semanas, cara. Ele quase dá um cacete nos outros dois, né? Nos capangas do Kraven, né? E aí o que ele vai fazer? Ele volta pra Mary Jane, né? Afinal, né, 2 semanas sozinho, né? No túmulo não tinha nada, né? O cara não come, não bebe, mas fode, né? Ah, lógico. Sexo de retorno, uma das melhores coisas, né? Ah, mas é a Mary Jane, né? Ele quase morreu nessa, né, cara? Fica 2 semanas sem se alimentar. Aquela outra sequência, ela tava de camisa comprida, de pena de fora, é a Mary Jane. Ela é logo mais no comecinho, né? Que quando ela acha um rato no apartamento, não é isso? É. Mary Jane do Mike Zeck aí também não é lá essas coisas, né? Ela tá muito. É isso. Muito normalzinha, né? Perto das outras mulheres. Ah, não, mas peraí. Não vamos comparar com a doutora de Marco Falei, né? Porque aquela era exagerada, né? É, tem vezes que os desenhos exageram muito, porque se ela fosse uma supermodelo do nível que alguns desenhos fazem, ela não estaria vivendo aqui apartamentinho, com aranha. Seria outra realidade, né? No run do Mark Fallen, ele até faz isso, né? Que eles vão para um apartamento bem grande, e ela fala, o meu trabalho de modelo paga isso, né? Mas O Henrique não é nada romântico, né, cara? Se ela fosse supermodelo, ela ia gostar desse fracassado. Esse fotógrafo fracassado aí que fica pulando de prédio em prédio, tem um dinheiro, porra. Aí quando tem dinheiro, pô, ou roubou da carteira da Mary Jane, aí botou lá pro morto lá do do vilão morreu. É, provavelmente foi de lá mesmo que ele tirou o dinheiro, né? Pois é, o charme da Mary Jane é ser a menina do lado, né? A menina que era amiga, era vizinha e que ele conheceu, de repente, era bonita, mas não era uma coisa inacessível. E aí ele foi, tentou e acabou dando certo. E se sentiu a vida toda assim, sortudo por ter um mulherão daqueles, mas não é uma mulher inacessível. Bom, é isso aí, na verdade, até pra um dia a gente falar especificamente disso, né? Se a sorte do Homem-Aranha é com as mulheres, né? Porque olha só, pegava umas sorte aí que. E aranha já não estão combinando dessa frase, né? As duas palavras não combinam muito bem juntas. Ah, mas peraí, Gwen Stacy, Mary Jane, Gata Negra. Olha só, eu só falo uma coisa. Morreu, a outra é ladra. O Homem-Aranha, ele tem muita agilidade. Eu acho que isso deve contribuir de alguma maneira a mulherada de amar nele. É, você vê que ele voltou pra casa, aí depois que ele já satisfez a necessidade dele, ele já botou a roupa e saiu de novo. É, exatamente. Ele foi atrás do creme. Comer um macarrãozinho, uma sopinha, não precisa. É extremamente machista essa história. É, então ele vai caçar o Kraven, né? Ele encontra o Kraven lá na... Ele tinha uma mansão, né? O Kraven, se não me engano, que é mostrada várias vezes durante a... Sim, é. E o Kraven nem se preocupou em esconder, né? Ele tava esperando mesmo que o Aranha aparecesse. Eu acho que o Kraven nunca foi... Sei lá, nunca foi um cara muito de se esconder mesmo, de ter esconderijo secreto, essas coisas. Eu acho que ele foi um cara tipo, ah, eu moro aqui, se a polícia quiser me prender, vem que venha, mas... E aí, lá atrás, na outra edição, tinha uma sequência toda no escuro em que o Ratos aparece das trevas e vem na direção de uma grade, quando encosta, leva um choque e aí volta e some na escuridão, né? Nessa edição, a gente vai entender onde, afinal, que ele está, porque a gente viu ele sendo derrotado pelo Kraven, carregado nas ruas, mas o cara não está na cadeia, está em algum outro lugar. O Aranha chega lá na mansão do Kraven, né? E o Kraven não reage, né? O Aranha começa a bater nele e ele simplesmente fala, ah, não preciso fazer mais nada, eu já te derrotei, né? Eu tô de boa, tô tranquilo. É, mas ele só abusa da paciência do Aranha por ser o Aranha. Se fosse outro, tentando ele mesmo e acabava a história. O Homem-Aranha ainda é obrigado a ver o cara, porra, tirar a roupa, né? Botar tanguinha e vestir a roupa de leão, não, né? O cara que fica pelado, totalmente pelado, porra. Botar aquela tanguinha ridícula, aquela roupa ridícula. E um detalhe interessante aqui é a visão do futuro, né? Porque a frase do Kraven é a seguinte. Ao vestir seu uniforme e substituí-lo, eu provei a mim mesmo sobre todos os aspectos que sou superior. Olha o superior Homem-Aranha. A gente já tá vendo que já beberam muito dessa história essa, aí, né? Essa sequência me lembrou, sabe, porque o Old Boy, vocês conhecem o filme coreano, que ano passado foi adaptado pro cinema americano pelo Spike Lee. O Old Boy é sobre um sujeito comum que foi raptado e ficou, acho que 15 anos preso num quarto de hotel, trancado, e sem saber por quê. Sequestraram ele, trancaram naquele quarto, botaram comida, e o cara, depois desse tempo todo, é libertado sem saber a razão. E eu não vou fazer, isso não chega a ser um spoiler que eu vou falar aqui, mas no final, quando ele finalmente encontra quem prendeu ele, ele tá possesso, quer matar o sujeito, mas ele não pode antes do cara falar por que fez isso. Então ele fica impotente diante daquele sujeito que ele quer trucidar, e o quanto o cara vai falando, e vai revelando aos poucos o raciocínio de por que ele fez aquele mal pro sujeito. E o Aranha tá nessa situação, porque ele podia quebrar o Kraven ali, podia encher de teia e acabava a história, mas ele me ia saber por que que esse cara me enterrou e por que deixou eu sair, por que me deixou vivo. Ele tem que saber, então ele fica seguindo o Kraven até lá o subterrâneo da mansão, onde tá capturado o Ratos. Não, o mais estranho não é tão rato ali, mas tem um elefante ali. não tinha salão grande o suficiente na mansão pra ele. Um elefante no subsolo. Ah, mas tem. Como é que esse cara foi parar lá? Mas... Tem herói que tem dinossauro no subsolo? É verdade. É, e até tem uma cena estranha, né? Porque o Kraven explica pro Homem-Aranha, né? Não, que eu derrotei ele, você não conseguiu, eu sou melhor, né? É, o tipo, fica jogando a tocha dentro das jaulas, né? Pra assustar o Ratos. É, e se fosse outro herói, né? Ia falar grande porcaria, fica com ele, né? A aranha fica lá escutando, cara, uma paciência, coitado do Peter. muito bonzinho. E numa cena ridícula, o Kraven simplesmente pula em cima do elefante e dá um urro. É, não, eu ia falar justamente isso. Ele tem um momento meio... Ah, vou virar o Tarzan agora. É, mas isso aí tá... Eu quero chamar a atenção. É, a viagem do cara, né? Sobe do elefante. É, mas nesse momento começa a acontecer uma coisa que me incomodou um bocado, porque o Demetrius, nesse roteiro, quer vitimizar o Rathus, mostrar ele como uma criatura indefesa, ignorante, uma vítima. O Kraven fica ameaçando o Rathus com uma tocha acesa, o Rathus corre pro outro extremo da gaiola e leva choque por causa disso. Aí o Aranha vai lá e tira a tocha de perto com a teia. Quer dizer, ele já tá trabalhando com a ideia, que daqui a pouco vai ser mais forte, de que o Rathus não tem opção. O Rathus é aquilo ali mesmo. E você esquece que ele matou duas mulheres só nessa história e que ele atacou o policial com uma multidão de ratos, de ratazanas. Você vê é aquela criatura indefesa, com aqueles olhos grandes, com medo de ser agredido de novo. Agora, tem um momento aqui que achei muito estranho, que é quando o Kraven, nessa discussão com o Aranha, se aproxima, bota a mão no queixo do Aranha, aí ele pergunta, por que você se afasta? Será que minha afeição constrange? É uma bichona, é uma bichona. É, ficou meio doido. É, ele se integrou tanto com a presa dele, se apaixonou tanto pela emoção da caçada, que misturou os sentimentos, né? Sei lá. É, e aí ele continua o plano dele, falando agora que falou, ainda não acabou, né? Aí ele solta o Rathus. É, e falou, faz melhor agora. Se fode aí agora. É, eu consegui, você não consegue, vamos ver. Né? É, o que pra mim é estranho, porque o Rathus não é pra dar nem pra começo, né? O Aranha. Mas teoricamente, né, ele era um grande desafio, né? O Homem-Aranha não tinha conseguido antes, sei que e tal. Não sei porquê também, mas é. É, vai lá que no esgoto tem água, tem. Os países são escorregadias. Vai lá, agora nesse ambiente aqui, ele usasse a teia e pronto, tava resolvido. Mas o elefante tava atrapalhando, cara. É, tá bom. Ocupa muito espaço ali. É, mas eu acho que durante a luta até dá uma. Pelo menos o que deu pra mim essa impressão é que é o seguinte: você vê que o Homem-Aranha tá meio que perdendo o controle, né? Tá espancando ratos. A coisa tipo, vai dar um golpe mais decisivo, ele para e fala: não vou matar ele. Aí o Rathus, tipo, se levanta e começa a atacar ele, né? Se quer aproveita, dizer, né? É, aquela história meio... O Rathus é meio animalesco, né? Então, não tem limite, né? Ele vai atacar de qualquer forma. E o Homem-Aranha tem a consciência dele, né? Atrapalhando. Uhum. É, e o Kraven impede, né? Que o Rathus mate o Homem-Aranha. E aí que a gente percebe a grande surpresa da minissérie toda. Que o elefante tá morto. Eu não isso. Pô, nem quando o Aranha levantou o elefante. E sabe quem derrotou o elefante? Foi o Homem-Aranha, né? Que jogou o elefante no chão. O elefante não levantou mais, cara. O Homem-Aranha matou o elefante, cara. É, olha aí, o Homem-Aranha vai responder à Sociedade Protetora dos Animais. Denunciaram o Greenpeace. Quer dizer que ele quebrou o pescoço muito antes do Homem de Aço, né? Quebrou o pescoço do elefante ali. O Aranha tá tão fraco, né? Que o Kraven carrega ele. Deixe-me ajudá-lo. Aí sobe a escada com ele. O Aranha tá tão sem saber nada que não reage, não fala nada, né? O Henrique tá levando tudo pro mau caminho, isso, né? Oh my God! Tá achando estranho. Um homem de tanga e de capa de pele, agarrando o músculo todo. Não é todo capa tarado, de pele, aquilo dali deve ser a última moda, aquilo dali deve ter até etiqueta, cara. Agora a frase que ele fala, que deixa o Aranha seguro de que com o Kraven a situação está resolvida e que ele pode ir atrás do Rathus na rua para evitar que o Rathus fuja e mate de novo, né? O Kraven fala que eu lhe dou minha palavra de que nessa noite em diante, Kraven, o caçador, jamais caçará novamente. Aí o Aranha olha e acredita, né? Porque uma coisa que você não pode negar é que o Kraven tem honra. Ele fala isso. O perigo mais imediato é o Rathus nas ruas, né? É, tanto que o Aranha simplesmente sai e fala, eu vou voltar e vai pro esgoto, né? Pra caçar o Rathus. E aí tem o final dessa edição, né? Que é o... Já seria mais ou menos o desfecho da história, né? Que é o Kraven indo pra um caixão, né? Pega o rifle dele. Estoura a cabeça. Exatamente. Enfia na boca e... e pronto, acabou. Poxa, dá um tiro. É uma coisa surpreendente, porque um personagem de quadrinhos morrer, vai lá, que desabou tudo, explodiu alguma coisa, pegou fogo. Agora, dá um tiro na boca com um rifle, é a primeira vez. Acho que nunca vi nenhuma outra revista. Não tem aquele herói da DC, aquele, como é que era o nome? O Vigilante. Ah, Vigilante, né? Ele deu um tiro na cabeça também, não foi? Uhum, sim, sim. É, lembrei dele agora. Também foi uma história bem impactante também. Sim, sim, né? Que era um... Que, na verdade, até mais, né? Porque o Vigilante era um herói, né? Apesar de ser... E tinha um uniforme bem ridículo também, porque era uma roupa de ginástica, assim. E o Vigilante era meio pirado, né? E falava com o pai que já tinha morrido, não era isso? Era o Adrian, né? Adrian Chase? Acho que você fala que o pai que tinha morrido era o Pacificador. Ah, tá. Que era o pai era o pai nazista, não sei se você lembra. Era um nazista da Segunda Guerra, ele era filho do nazista e ficava conversando com ele. O Eden era doidão mesmo, era um coadjuvante dos Titãs, né, que surgiu na história dos Titãs e depois foi ganhar título próprio. O Vigilante? Isso, o Vigilante, o Adrian Chase. Cara, como que aquele cara era coadjuvante dos Titãs, cara? Ele parece, sei lá, o uniforme é bem ridículo, mas é um personagem totalmente urbano, né, então... Sim, sim. Não, é que na verdade... fazendo só o parênteses, na verdade ele era promotor de justiça, alguma coisa assim, e aí, tipo, os Titãs prendiam os caras e ele que botava na cadeia, né? Em um certo momento, acho que a máfia ou alguém, manda uma pequena bomba pra casa dele, matando a família dele, né? É bem inspirado de justiceiro, né? Pra não dizer, bem copiado, né? E aí ele resolve botar essa roupa de vigilante e sair caçando criminosos, né? Completando parênteses, a edição especial que a Abril lançou lá atrás, né, de si especial e tal, que tem a história do Vigilante, e esse desfecho é muito bom. Sim, não, é muito bom mesmo. E aí a gente volta aqui na história do Aranha, né? Lá vai aquele corno cavar de novo, na terra, na chuva, coitado. Aí é mais um epílogo, né? Porque a história principal acabou com o Kraven, né? Isso, aí é só a mesma questão do Ratos, né? Que ele vai caçar o Ratos pra evitar, né, que continue a matança. E essa luta é mais ou menos uma repetição da luta anterior do próprio Kraven, né? Eles ficam agora a água tá mais alta, eles ficam lutando ali sem muito espaço, quer dizer, prejudica o Aranha, porque não dá pra usar os poderes dele direito ali, né? Mas é uma luta de força, de fúria. E é interessante que, tipo, ele tenta prender o Ratos, né, pra dizer, não, eu vou te ajudar, eu não quero te machucar. E, tipo, ele tá ali, parece que tá tudo bem, aí fala, não, eu vou te levar lá pra cima, pra fora da escuridão. E aí, nessa hora, o Ratos perde o controle e parte pra cima, né, brigar de novo. Você vê que era aquela história de... Ele é bem esquizofrênico mesmo. Ele tem um lado covarde, mas tem um lado ultra-violento, né? É. O Homem-Aranha simplesmente atrai ele lá pra cima. E na maior tranquilidade... Ali é o ambiente dele, né? Do Aranha. Sim. Enrola ele nas teias lá e entrega pra polícia. Uhum. Foi bem mais fácil do que ele esperava. Porque saiu do ambiente onde o Ratos tinha vantagem. Mas aí tem esse aspecto melancólico, em paralelo à luta deles, que é o fim do Kraven. Tem o enterro dele, os assistentes dele lá, velando pelo corpo do cara. E o principal é que o Kraven deixou, antes de morrer, um dossiê contando o que ele fez nessas últimas duas semanas para inocentar o Aranha. É porque, até como a gente falou, a ideia dele não era matar, né? Não era, também não era difamar o Aranha, né? A ideia dele é o quê? Era se tornar melhor, né? Falar, não, eu sou superior a você, eu consigo fazer o que você não faz. E morrer no ápice, morrer com aquela glória, aquele momento de glória ainda abrilhantando a vida, a carreira dele. E essa informação até se torna pública, né? Que aparece o jornal, né? O Clarim Diário. Sim. Falando a confissão de Kraven e tal. Pela primeira vez, né? O Clarim Diário inocentando o Homem-Aranha. Provavelmente no subtítulo alguma coisa, o J. John Davidson deve ter falado, não, mas com certeza... Era cúmplice, né? O Homem-Aranha forçou esse pobre cidadão a confessar antes de se matar. E o Peter chega em casa, um dia amanhecendo, a Medina tá lá esperando, quietinha, paciente, e o cara nem tomou um banho depois de rolar no esgoto, né? É. Vai arrastar a mulher. Ah, se fosse outra. Essa vai voltar pra tuas negas? Essa Mary Jane é a santa, né, cara? Nossa. Vai tomar um banho, pelo menos. Cara, né? O cara fica 2 semanas fora, chega fedendo, já transa com ela. Acabou de transar, vai embora. Nem tomou banho, né? Volta fedendo de esgoto e já abraça ela também, ela tá na boa. Felicidade. É, coisa de recém-casado, é só uma festa, né? É, deve ser primeiro mês pra ter tanta felicidade assim. Qual o veredito? Vocês não acham que é uma tremenda história? Eu não acho que seja tremenda história. É uma história muito boa e, uhum. E assim, acabou que eu acho que por ter a morte do Kraven, se tornou uma história com mais impacto e mais conhecida, uhum. Assim. Contribui também o Homem-Aranha não ter histórias tão marcantes, tão famosas. Então, acaba se tornando a história do Homem-Aranha, assim, a história própria para encadernar, para comprar o encadernado e botar na estante, né? Não tem muitas do Aranha para isso, então acaba se destacando. É, eu concordo com o Léo, acho assim, é uma boa história, eu acho que é uma história muito bacana, né? Acho até que pra época é uma história que realmente mostrou um lado bem sombrio do Aranha, né? Que a gente não tinha visto ainda, né? E é como o Léo falou, acho que não, como o Aranha não tem, assim, grandes histórias que você fala, pô, essa aqui é melhor, você vai fazer um top 10 de Aranha... Porra, vai ser difícil, hein, cara? É, você vai tentar meio que puxar pra memória, né? Você vai lembrar da morte da Gwen Stacy. Vai ser mais histórias clássicas, aqueles momentos clássicos. Né? Isso, exatamente, né? Talvez nem... Não um arco inteiro, não uma história fechada, mas tipo, momentos do Homem-Aranha, assim, né? Momentos, assim, a morte da Gwen, a aparição do Sexteto Sinistro, algumas coisas assim, né? Vamos ser sinceros, dos anos 90 pra cá, o Homem-Aranha virou um lixo, né, cara? Então, tudo que é antes dos anos 90 acaba se tornando melhor ainda. A nossa memória afetiva também ajuda bastante, né? É, eu acho que é uma tremenda história no sentido de ser tão ousada no formato dela. Esse vagar, essa reiteração, podiam ser um defeito em muitas histórias. Falando assim, parece ser uma coisa negativa, mas da maneira como ele coloca, funciona muito bem por ser um conto sobre a loucura, sobre a decadência. Então, esse discurso que fica reiterando, remastigando, você vai acompanhando como o raciocínio dele está deturpado e leva ele a uma atitude tão extrema, né? Aquelas sequências que se repetem, enfrentando os animais imaginários, as entidades imaginárias, o Aranha também repete cenas assim. Isso mostra a própria história refletindo esse raciocínio dele, como se fosse passada do ponto de vista do Kraven, e é mais ou menos isso mesmo. Ele é o protagonista, como você falou bem. O comentário do Henrique me lembrou muito o quadro em cast da queda do Murdock, que o Henrique falou quase exatamente a mesma coisa. Uhum. Porque, na verdade, na queda do Murdock também o Henrique lembrou que há muita repetição, né? E no caso lá era o próprio Matt Murdock que se descontrola, né? Além de ser uma história densa, né? Você usar a linguagem para refletir o estado emocional do personagem. É preciso de uma sensibilidade para conseguir usar isso bem. É que eu resisto um bocado à ditadura do ritmo ágil, que tem que desenvolver a história muito rápido, e às vezes parece que acaba o tema de uma maneira tão curta, sem desenvolver muito, e depois as próximas edições você teria outros assuntos, e aquele ali ficou só no superficial. Tem algumas séries de TV, alguns filmes que a gente vê e pensa, poxa, é uma boa ideia, mas e aí? Não foi adiante, não foi mais fundo, não foi mais longe no que podia render mais. Henrique, se você não se importa com o ritmo lento, então você vê a Sense 8, que é uma série bem lenta, apesar assim, de muito boa. Eu terminei de ver a primeira temporada, é muito boa, mas demora bons capítulos para engrenar. Assim. É, aqui eu tava tendo como referência a... Se pegar, por exemplo, a série do Demolidor, do Netflix, né? Ele não tem pressa em desenvolver a trama. Ao longo da... você tem uma história de origem. E você pegar, em comparação, uma das séries de TV que estão no ar com o personagem da DC, com o Arrow, o Flash, a Supergirl, que vai estrear, mas todos tentam fechar a história muito bem num episódio só. E outro episódio já é outro tema, outra história diferente. E eu acho uma pena, porque o Gotham, eu assisti o primeiro episódio, minha impressão é que aquela trama do primeiro episódio dava pra render uma temporada inteira, porque era rica, mas foi muito, muito rápido. É, essas são questões do mercado também, americano, você, principalmente. Tal, se você mata o assunto numa edição, num episódio só, os outros vão repetir. Eles gostam do vilão da semana também, né? Então, assim, você acaba... Tem uma trama principal, que é da temporada inteira, se não da série inteira, mas tem aquela repetição de todo o capítulo ter um vilão, ter uma ameaça e tal. É, até porque seriado normalmente, né, a menos que a emissora banque já uma temporada inteira de 20 e poucos episódios, normalmente eles são encomendados com 3 episódios, né? Então aí você não tem muito espaço pra fazer uma coisa muito elaborada, saber, pô, se, não sei se isso aqui vai durar 20 episódios ou vai durar 13, 12, 13, né? Então, quando a emissora fala, não... Quando começa a passar e a emissora fala, não, vamos encomendar a temporada inteira, aí você pode desenvolver bem tranquilo e falar, não, agora nós temos uns 15 episódios pra fazer alguma coisa, né? Num seriado normal, não dá, né? Com 3, você não sabe, você tem que apresentar os personagens, tudo, você não sabe se vai conseguir desenvolver uma história. É, eu entendo que é uma questão de mercado mesmo. O estúdio foca num público grande, um público adolescente, um público que está disputando a atenção com a TV, internet, videogame ao mesmo tempo, então você tem que capturar o interesse daquele espectador de uma maneira muito rápida. Enquanto que outros já sentam dispostos a assistir aquela série. Eu vou assistir isso aqui, do começo ao fim. Henrique, eu acho que essa é a diferença, né? Esse público aí nem tinha nascido quando saiu a última caçada de Craig. Só pra você ter uma ideia. É verdade. Eu acho que uma coisa interessante, né, da última caçada de Kraven é que ela durou, vamos dizer assim, as consequências dela duraram até um bom tempo. Demorou 7 anos para surgir um outro Kraven, né, que era um filho desconhecido do Kraven original, né? É um retcon, né? Um retcon, como sempre. É, exatamente. E aí começou a degringolar, né? Porque surgiram... Surgiram vários aqui. Filhos. É, aí começou a estragar a história, né? Porque... Vários filhos? Que isso? Sim, tem... Aquela tanguinha então, hein? 3 filhos e uma filha. Teve o Caçador Sinistro, né? Que é o primeiro que aparece. Né? Isso em 94, né? Então, você vê, foram 7 anos aí praticamente sem nada do Kraven, né? Aí logo depois surgiu um segundo Kraven, né? Que era o Alyosha. Que é outro filho dele. Alyosha é japonês? Não, é um nome mesmo. É um nome russo mesmo, né? Uhum. Aí tem a Ana, né? Que é uma outra, que é a filha dele. Tem um outro lá, não vou lembrar o nome. Eu sei que ele é o camaleão que mata ele, né? Mas... É, o camaleão era meio irmão do Kraven, né? Isso, ele era tio de todos esses caras que eu falei aí, né? Isso também ajudou um pouquinho a estragar a história, né? Porque... Se pensar nesses filhos de Kraven, né? E muitos anos depois eles cometem o crime de ressuscitar o Kraven, né? Também. E aí... Poxa, já tinham aproveitado o personagem na figura dos outros variantes dele. Deixa o cara lá quieto, gente. É, exatamente. É isso que também estraga um pouco a história, né? Saber que, porra, muitos anos depois os caras estragaram de vez, né? Fazendo voltar o Kraven. Nem li hoje em dia como é que tá o Kraven pra saber se presta, mas... Faça como eu. Meu encadernado tá aqui intacto. Nenhuma página sumiu depois que ressuscitaram o Kraven. Então eu simplesmente ignoro o que a Marvel vem fazendo depois disso. É, melhor. Melhor assim. É que nem falam, o Before Watchmen estragou a minissérie original. Aí alguém fala, olha só, meu encadernado tá aqui inteirinho, não mudou nada. É. Entendeu? Então simplesmente ignorem as histórias ruins. É, bem por aí. Faça sua própria cronologia. É, faça sua própria cronologia pessoal, como diria nosso amigo HDR, né? Bom, pessoal, é isso aí. Falamos bastante aqui sobre essa obra aí do Homem-Aranha, né? Uma das melhores histórias mesmo do Homem-Aranha. A gente até brincou aqui que ele não tem muitas histórias boas, mas essa, com certeza, sempre vai ser um destaque, né? Quando você fala das histórias boas do Aracnídeo. Eu quero ver se os leitores vão encher nossa página de comentários falando das histórias do Homem-Aranha que eles conhecem. Pra ver se alguém tem algum palpite de uma saga incrível que a gente esqueceu de mencionar, né? É. Saga do Clone. Desculpa. Escrevam aí. Aproveitem e deem ideias, né? Porque sagas do Homem-Aranha é complicado. É. Não é que ele não tem histórias boas. Ele tem histórias boas. Quer dizer, antes de 1990, claro. Mas ele não tem esses grandes arcos, essas grandes sagas, né? Que o pessoal encaderna pra ficar bonito na estante. É isso que a gente tá falando. O Homem-Aranha tem histórias boas, mas não tem esses arcos mais conhecidos. Sim, sim. Ele não tem aqueles momentos. Ele tem momentos, né? Vamos dizer assim. Ele tem os momentos bons, algumas histórias pontuais e um outro arco menor, mas não tem aquele grande run de um artista ou uma grande minissérie, né? Pra te lembrar. É, pra gente falar aqui, né? É, mas a gente vai falar com certeza mais pra frente de outras histórias do Homem-Aranha, né? Mas enquanto a gente não fala isso, a gente tem que ir lá pra nossa leitura de e-mails e comentários. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. E aí, pessoal, depois de falar bastante aí dessa saga do Homem-Aranha e da última caçada de Kraven, né, o Quadrincast 89, chegou a hora da leitura de e-mails e comentários do Quadrincast 88. Foi sobre a morte de ator do Super-Homem. Super-Homem, não Superman. Deu bastante repercussão. Se alguém não tá reconhecendo essa voz meio fanha, que aqui no Rio de Janeiro tá fazendo frio pra caramba, eu sou o Léo Spy, eu tô aqui para falar dos comentários junto com o Henrique JB. E aí, pessoal, tudo bem? É só esfriar um pouquinho e carioca da gema já fica espirrando, fica todo ferrado, ó. Cara, 20 graus já tô botando um casaco, mano. Pois é, mas nessa leitura de e-mails eu garanto que não vai morrer ninguém. Porque na outra vez que a gente gravou, era a morte do Super-Homem. Nessa edição agora do Quadrincast foi a morte do Kraven. E a morte do Homem-Aranha, né? Que ele é enterrado. Foi enterrado. E aí os leitores vão começar a imaginar, nossa, então qual vai ser a próxima morte que o Quadrincast vai falar? É, tudo era o Renasce, né? De provocação com os nossos ouvintes. Boa ideia. É, morte e retorno do Super-Homem, o Homem-Aranha volta aí dos mortos também. É isso aí. E o pessoal colaborou, fez uns comentários bem pertinentes no assunto mesmo. Vai ser legal pra gente conversar. O pessoal, pelo visto, gostou muito do tema, assim. O número de downloads também foi bem significativo. É, assim, além de ser sobre o Super-Homem, um dos personagens assim, mais conhecidos dos quadrinhos, né, um dos heróis mais populares, essa saga foi muito popular, né? Movimentou aí a indústria dos quadrinhos aqui no Brasil, garanto que foi muito sucesso. Então, choveu o comentário. Que bom. O primeiro comentário aqui, o ouvinte tem um singelo nickname, né? De Decenalta Marvete. O cara não quer brigar com ninguém, né? Esse aí é dos nossos, né, cara? Gente fina, é. Lê tudo, fala mal de tudo, é que nem a gente. Ele elogia, né, o podcast e tal, comenta assim que ele gostaria que a gente tivesse falado mais sobre a animação, a morte do Superman. Né? E parece, se eu não me engano, a gente só menciona que teve, né, acho que o Vitor que menciona, por causa da época do lançamento do Encadernado, é a época que teve lançou essa animação da morte do Superman. É, a gente até não entrou muito no assunto para não fugir do tema que era a HQ em si. Essa morte do Super-Homem foi adaptada para animação, né? Só que bastante tempo depois. E aí, claro, como não existia a possibilidade de desenvolver no desenho animado aquela trama do retorno, que ia ser muito complicado botar quatro Super-Homens, ia ser uma série animada praticamente, eles fizeram uma coisa bem condensada, né? Então, a morte do Super-Homem está bastante fiel até, mas depois do retorno dele, isso foi feito numa versão bem própria daquela animação. Eu gosto dessa animação, assim, como você falou, não dava para colocar tudo, né, no mesmo longa-metragem, mesmo animado, né, muita informação, né. Essa saga da morte do retorno do Super-Homem foram muitas revistas, foi durante, acho que um ano de publicação nos Estados Unidos. Mas é muito legal, assim, é uma das melhores animações do Super. Tem o DVD aqui e gosto bastante. Pois é, e quem falou também sobre o nosso último podcast foi o Leandro Belmont Leon. Ele contou pra gente uma coisa que eu achei bastante surpreendente, que ele conheceu essa história do Super-Homem graças a um livro de português da quinta série da escola pública. E imagina que no exercício do livro tinha lá alguns trechos da luta para falar sobre aquela cena, né? E eu fico pensando, poxa, Leandro, me conta aí, que escola é essa? Recife, né? Ô, Leandro, eu te desafio a mandar pra gente imagens desse livro. Fantástico. Eu gostaria, na quinta série, de ter um livro desse. Assim, eu não consegui captar qual é a referência de livro de português com a batalha do Super-Homem com o Apocalipse, mas esse professor aí com certeza era nerd, entendeu? Parabéns ao pessoal de Recife, tá estudando bastante, estudando bem. Posso que aprendeu bem em português, melhor do que muita gente por aí, com essa motivação, né? Espero que tenha aprendido a escrever Apocalipse, que todo mundo erra o nome desse bicho. Tem Apocalipse da Bíblia, se escreve de um jeito, esse vilão se escreve de outro jeito, né? Tem o vilão dos X-Men, então todo mundo confunde. Outro comentário aqui é do Michael dos Santos, que ele também falou ótimo podcast e tal. Ele fala que a diferença que fez um editor coordenando os títulos no arco extenso, né? No caso, o Mike Carlin. A gente até comenta, né? O Mike Carlin era editor do Super-Homem. E durante ele fez tanto sucesso, né? Aquela fase dos anos 90. Primeira metade, né? Dos anos 90 do Super-Homem, que ele se tornou editor-chefe da DC. Mereceu, né? Foi um bom trabalho mesmo, né? Sim, alavancou bastante as vendas, né, das revistas. O Michael também fala que ele gostaria que a gente falasse, de repente, sobre a queda do morcego, né? Que é outra saga, assim, bastante famosa da DC, né? Dos anos 90. Cara, assim, apesar de ser uma saga bem extensa, né? Pelo menos, assim, toda a queda do morcego, desde lá o começo, a origem do Bane, e o Batman foi sendo enfraquecido e tal, até ele voltar é bem extenso. Mas aí tá nos planos, né? A gente não tem como não falar de uma série que foi tão marcante na história do Homem-Morcego como a queda do morcego. Talvez, não sei se em dois podcasts seria melhor dividir, tem a queda e depois o retorno, mas eu lembro bem de como marcou a participação do Azrael substituindo o Batman, porque na época a gente pensava, poxa, não é possível, é um Batman para nova geração, um Batman dos anos 90, um Batman massa velho, com sangue nos olhos. Eu cheguei a pensar mesmo se algum dia o Bruce Wayne fosse voltar. Agora eu já sei que foi ingenuidade minha, né? Era claro que ia voltar em algum momento. Parecia que aquele Azrael veio atender aquele perfil, aquele público, daquela expectativa daquele momento. Foi o que a gente até comentou, acho, nesse podcast, que nos anos 90 a DC estava chutando para todos os lados. Então, botou um substituto pro Batman, botou quatro para substituir o Super-Homem, foi testando também, né? Apesar de saber que os heróis originais, assim, dificilmente seriam realmente substituídos, mas foi testando, foi vendo outras coisas. Eu imagino que se o Azrael se firmasse junto ao público, talvez ele ficasse definitivamente, com uma mudança daquelas que acontece raramente nos quadrinhos, mas que de vez em quando é tão bem aceita que o substituto fica sendo oficial. Como foi com o Hal Jordan, que substituiu o Sentinela, né? Antes, o antigo Lanterna Verde. Flash, depois da morte do Barry Allen, né? Que o Wally West assumiu e ficou durante muitos anos. O próprio Barry substituiu, né? O Jay Garrick, né? Isso, Joel Ciclone, o herói com o melhor nome das espadinhas. No Brasil, né? Lá nos Estados Unidos ainda é chamado de Flash. Faltava aquela bacia na cabeça pra explicar que tinha a ver, mas tudo bem. Mas aí, pra quem acha que o Bruce Wayne é o único Batman, a gente lembra também do Batman do Futuro, que fez muito sucesso, né? Batman Beyond, né? Aquela série animada, pra provar que, bem feito o negócio, dá pra substituir, assim. Dá pra lembrar também da época que o Dick Grayson assumiu o manto junto com o Damian Wayne e viraram Batman e Robin, numa dinâmica bem diferente e bem surpreendente na mão do Grant Morrison. Só pra falar aqui que o Rodrigo Campos comentou logo embaixo aqui do comentário do Michael, né, que a queda do morcego já foi falada na iniciativa Batman, que foi uma das nossas iniciativas de reunir os podcasts para falar sobre um tema específico de quadrinhos, né? Então, assim, não foi a gente, mas tem outro podcast sobre quadrinhos, você pode achar aqui no nosso site, falou sobre a queda do morcego. Bem, agora também temos a participação do Leandro Alves. Sempre aparece, né? O Leandro estava animado. Ele fez duas questões aqui bem interessantes. Uma delas, que ele gostou muito do Quadrincast, né? Que essa saga é bastante massa velho, deu saudade de ver aquele nível de destruição e tudo mais. E ele perguntou se a gente vai falar sobre convergência. Gente, convergência, isso é meio complicado, né? Porque está muito recente. Não dá pra dizer que é uma das sagas clássicas que a gente comenta aqui. E, por outro lado, a gente não tá muito claro pra onde vai essa convergência, né? Leandro, posso te dar uma resposta? Não. Não, simples, né? Não é de implicância com você, mas é assim, a gente tem lido algumas coisas dos quadrinhos atuais, mas bem menos do que a gente lia antes. Então, assim, convergência, até pelo nome você vê que é uma saga intermediária. Ela transformou o universo desse dos 952, que particularmente eu odiei, em outra coisa que está se revelando agora. Então, até por ser uma saga intermediária, de repente não dá pra gente falar muita coisa dela, mas o que virá depois pode ser interessante. Vamos ver aí como é que DC vai se reestruturar aí, né? Eu adorei as edições do Super-Homem pré-952, isso eu posso te falar. Com a Lois Lane grávida, aquele Super-Homem que não é moleque de rua, que não é... não é motoqueiro. Que não mora nas quebradas, entendeu? Não é motoqueiro. Então, eu adorei essas duas edições. Vamos ver como é que a DC vai se comportar daqui pra frente. Eu espero que essa convergência seja uma transição para que o universo DC se torne aquilo que os fãs falaram que o universo DC deveria ser. Desde quando se anunciou que ia ter reboot, que ia ter 952, que era apenas pegar o universo tradicional que já existia e botar boas histórias ali, desenvolver melhores personagens com novas equipes criativas. Claro que isso aí não é tão simples para fazer na prática. Todo mundo sabe que a solução é essa, mas na hora de fazer, as editoras não acertam, né? É a solução óbvia, porque é a única possível. Não adianta você fazer reboot e relançar tudo do zero, contar tudo do zero. Você viu agora o 952, não é a solução, não é a panaceia. A solução é trabalhar, é melhorar o desenvolvimento das histórias. É o que a gente quer ver, boas aventuras, temas bem amarradinhas, personagens bem desenvolvidos. É só isso. E para provar que reboot não é a salvação, né? Se passaram apenas, se não me engano, 3 anos, 952, e a DC já rebootou tudo de novo, né? Teoricamente, porque agora mudou tudo, o universo dos 952 não existe mais. E a Marvel, menos de 3 anos depois da nova Marvel, vai lançar a nova Marvel. Que na verdade é a mesma de antes, né? É a mesma de sempre, só que ela muda. Um rompimento. Só que ela muda completamente os títulos. Não precisa ter esse alarde todo. Se você botar ótimas histórias, as revistas vão vender muito bem. E é isso que a editora quer, né? Tanto é que a DC não fez reboot do Lanterna Verde do Batman porque estava vendendo bem. Era só fazer boas histórias nos outros títulos também, né? Teve outra pergunta aí do Leandro Alves, né? Pois é, ele colocou uma questão bem interessante. Será que todo kryptoniano morreu mesmo na explosão do planeta do Kal-El? Porque ele estava questionando, poxa, um povo tão evoluído, né? Mas não tinha colônias em outros planetas, não tem viagem no espaço. E aí o Michael colocou uma questão aqui que eu achei bem interessante. Ele foi lá na origem que o John Byrne formulou quando assumiu o título do Super-Homem. E achou aí uma explicação para isso. Ele lembrou que os kryptonianos teriam um vínculo genético com o seu planeta. Quer dizer, não poderiam viver longe da sua terra natal por uma falha genética. E até faria sentido, né? Porque isso teria uma razão compreensível para que você não tivesse um império kryptoniano, né? de sim, só que depois a gente tinha. É um bom roteirismo, né? Assim, esse vínculo genético e tal. É, depois naquela Super-Homem versus Apocalipse, a Revanche, né? Que tem a origem do Apocalipse, eles dão outra explicação também, dizendo que na época os kryptonianos exploravam outros planetas, mas aconteceram coisas desagradáveis e tal, e eles abandonaram essa ideia. Em suma, em resumo, os kryptonianos nos quadrinhos nunca foram que nem aparece no filme O Homem de Aço, né? Uhum. Por mais que não tivesse essa explicação de vínculo genético, os kryptonianos nunca foram nos quadrinhos esses exploradores interestelares e tal que aparecem no filme. O Vitor colocou outro motivo. O Vitor acho... é o Vitor nosso aqui do... É, o Vitor Zambuja, nosso camarada aqui do Quadrincast. Que eu acho que até não são coisas excludentes, elas podem ser se complementar. Que isso seria uma questão cultural dos kryptonianos. É que o Joel, segundo as várias versões da origem do Super-Homem, ele teria se desacreditado ao divulgar que o planeta ia ser destruído... E as pessoas não levaram a sério, mas como a gente tem aí hoje em dia, vez ou outra, algumas teorias que pra gente parecem óbvias e tem gente que ainda critica, ainda questiona, como por exemplo, falar que o aquecimento global não é causado pelo ser humano, é um movimento natural da Terra. Pra mim parece tão óbvio que a gente jogando fumaça pelo céu afora durante anos e anos vai gerar uma consequência climática, né? Mas tem gente falando, não, isso é assim mesmo, ia acontecer mesmo se não tivesse ninguém, tá bom, então tá. Mas aí o Victor estava lembrando que no filme Homem de Aço, eles falaram sobre os kryptonianos terem colônias em outros planetas, né? Só que essas colônias, segundo o próprio filme, já tinham sido abandonadas e não tinham dado certo esse projeto muito tempo antes do planeta Krypton ser destruído. Mas isso não entra em conflito com aquela ideia que o Maicon lembrou do vínculo genético, né? Parece que uma coisa complementa a outra. De qualquer maneira, os kryptonianos não seriam propriamente uma raça expansionista, como outras espécies que existem dentro do universo das HQs, né? É, o que importa é que antes de crise tinha um monte de kryptoniano, depois de crise só tinha um, mas aí os escritores foram esquecendo os preceitos do Bane aí e foram aparecendo vários aí depois. Ó, spoiler, Apocalipse é kryptoniano. Eu quero que muita gente já leu a história da Revanche, né? Mas a origem do Apocalipse é ligada a Krypton. Já foi um dos kryptonianos extras aí que apareceram. E aí, Léo, partiu o Quadrincast, a revanche de Apocalipse? É, não dá o podcast inteiro, não. Eu acho que a história é legal, assim, é meio bobinha, mas se você também parar pra pensar, a morte do Super-Homem também não é nenhuma obra-prima, mas a revanche é interessante, assim, esse lado da origem do Apocalipse. Bom, e o último comentário que a gente selecionou, né, é do Matias Boceto. Matias, primeiramente, assim, no colégio você sofreu, né? Será que é nome italiano, Boceto? É, mas mesmo assim não foge muito da zoação. Mas o Matias, cara, ele veio com os dois pés no peito da gente, né? Falando assim que, infelizmente, ele não tinha os R$30 no mês aqui que ele comentou, né? Que foi o início de junho, pra poder nos obrigar a falar de Heróis Renascem. Lá no financiamento do Hamilton, programa de gravação que está lá em financiamento, que a gente está participando também. Lá você pode contribuir com R$30 e escolher um tema do nosso podcast, ou R$50, além de você escolher o tema, você participa com a gente. E o Hamilton estava terminando o financiamento e foi prorrogado, ou seja... Ah, que bom, legal. Ainda legal. Dá tempo da galera nos obrigar a falar de algum tema. Viu, Matias? Só que aí, logo embaixo, o Felipe Blanco pôs os dois pés no peito da gente, ele veio e nos deu um chute no saco. Ele falou que ele contribuiu e vai nos obrigar a falar de Heróis Renascem. Felipe... Eu tô me sentindo que nem o Besouro Azul na frente do Apocalipse. É chute, chute no joelho, é dedo no olho... Felipe, vamos conversar, né? Claro, quem contribuir vai ter todo o direito de escolher um tema do Quadrincast, se contribuir lá com R$50, além de escolher o tema junto com a gente, né? O cara também não pode escolher que a gente vá falar de novela, que aí também já é demais. A gente só, cada um de nós só assiste uma, não assiste todas, então não dá pra falar. Mas assim, junto com a gente, os R$50 você escolhe e participa do Quadrincast. Então, vamos se mobilizar, gente. Vamos ver aí os temas que vocês gostam mais, que querem ver discutido aqui. Manda sua proposta e faz a contribuição de você para um programa que é legal, que está sendo desenvolvido aí para um pessoal que está ralando para botar isso no ar. Eu conheço um dos criadores, né, do Remo. Ele é daqui do Rio de Janeiro. Tá, o cara é muito gente fina, ele é responsável, ele tá criando o negócio mesmo pra funcionar, pra ajudar os podcasts a melhorar o áudio, a gravação. Só que, né, todo programa, todo empreendimento tem seu custo e por isso que tá tendo esse financiamento. Então quem puder ajudar, além de ajudar o financiamento, ajuda a gente a obter o programa e ainda consegue escolher o tema. Aí tem a queda do morcego aí que vocês estão falando tanto, porra. O Matiz até falou de Zero Hora também, então, cada um pega uma, só tô falando da DC, né, cadê os da Marvel também? Fora Heróis Renascem, né, porque isso aí já não tá em discussão, desculpa aí, Felipe, né, mas tem vários temas aí que vocês podem escolher. Olha que o Matiz vai vir armado a próxima vez, hein? Abraço, Matiz, é isso abraço, aí, não fica esperança. E abraço, Felipe, né? Felipe também, que ajudou. Não, que ajudou, Felipe. A gente vai conversar com o Felipe. Fora isso, outras pessoas, várias outras pessoas comentaram aqui sobre o Quadrincast 88, da Morte e Retorno do Super-Homem. A gente gostou desse feedback. Vocês podem perceber que nem sempre a gente tem a leitura de e-mails, mas é por problemas externos aí. Mas a gente gosta desse feedback, a gente quer saber o que vocês querem ouvir também. Então, para ter esse feedback, vocês têm alguns canais aí. Inclusive, a gente quer saber o que vocês acharam desse Quadrincast 89 sobre a última caçada de Kraven. O que vocês acham? É uma história sensacional mesmo? Ou é porque o Homem-Aranha não tem tantas histórias boas? Não é isso. Alguém gosta de alguma história do Homem-Aranha depois dos anos 90? Eu não, mas tudo bem, alguém gosta. Então é só comentar aqui no próprio site do Quadrincast, né, o quadrinho.com.br, você entra no post do podcast, você pode comentar lá fazendo um login lá com nome e e-mail ou com a sua conta de Facebook, ou você pode comentar com a gente no Twitter, que é o @quadrinho. Também tem a nossa fanpage, né, no Facebook, né, que é o facebook.com/quadrincast. Lá a gente sempre coloca algumas novidades, a gente repercute algumas notícias, bota umas imagens engraçadas, então nos curta no Facebook, você não vai se arrepender. E a última opção, tá sendo sempre a última mesmo, porque o pessoal não gosta mais de mandar e-mail, que é nosso e-mail, quadrincast@quadrim.com.br. Então não falta e-mails aí para você entrar em contato com a gente, participe lá do financiamento do Hamilton, que continua rolando, foi prorrogado. Contribua lá, nos ajude, ajude o Hamilton e me escolha o tema do Quadrincast. E até o próximo podcast. Até o próximo, pessoal. Valeu. É, também pode falar com a gente pelo Twitter. Você sabe o nosso Twitter, Henrique? @quadrim. Ah, agora tu sabe, né? Nunca mais esqueço, né? Eu tive que editar essa porra porque o Henrique não sabia. É quadrim, né? Corta. Porque, não, porque ele falou, eu não sei, eu não tenho Twitter, não sei o que. Aí eu tive que editar, Henrique, não tem. Porque aí acho que o Vitor falou, @quadrim. Aí ele falou, @quadrim. Aí pareceu que ele soube da hora já qual era. Ah, tá lá, ó, as maravilhas da edição.